Assassinatos acontecem nas portas das casas, de todo lugar. Mortes violentas batendo de porta em porta. Muitas pessoas encaixando fila para serem mortas. E todas estão vendo as marcas de sangue. E a casa está sangrando. E o sangue nas paredes, eu e você. Podemos estar mortos dentro da casa. A casa está sangrando. O cheiro de carniça. A casa está sangrando. E as pessoas morrendo. Depois de tempo, um anjo negro bate na porta da casa. Recordar as almas e levarem com ele. Um dia a morte vai bater na sua porta. E não adianta fugir, porque a casa está sangrando. E a casa está sangrando. Sangue nas paredes, eu e você. Podemos estar mortos dentro da casa. A casa está sangrando. O cheiro de carniça. A casa está sangrando. E as pessoas morrendo. Podemos estar mortos dentro da casa. A casa está sangrando. Um cheiro de carniça. A casa está sangrando. E as pessoas morrendo. Thank you. Thank you.